Opa, que ampola, que beleza! Garota gelada! Meu, que beleza! Olha o bacalhau! Traz um bolinho de bacalhau pra cá! Mel do marido também! Isso, do aquário! Olha, deixa o copo pro João de Aquino e pro Tuninho! Ah, Tuninho não pega, Tuninho! Tuninho é pastor! Você foi como veio, como o vento passou e me deixou. Você foi como veio, como o vento passou. Dentro de mim ficou solidão e cruel nostalgia. Eu tenho tanto amor, mas não tenho a quem dar. Me roubaste a paz, ainda hei de te ver sofrendo muito mais. Neste amor submerso és o primo poema, rima rica dos versos. És o princípio, o fim, pois és todo melhor que existe em mim. O nosso romance teve uma transformação. Já não é amor, é gamação. O nosso romance teve uma transformação. Já não é amor, é gamação. Você foi como veio, como o vento passou. Você foi como veio, como o vento passou. Me deixou sofrimento e o vento levou alegria. Dentro de mim ficou solidão e cruel nostalgia. Eu tenho tanto amor, mas não tenho quem dar. Me roubaste a paz, ainda hei de te ver sofrendo muito mais. Você foi como veio, como o vento passou. Yeah! Você foi como veio, como o vento passou. E me deixou. Você foi como veio, como o vento passou. Chamar mamãe, menino, e diga a ela que tem sardinha, tem peixe, galo e cavalinha. Peixeiro Granfino, peixeiro Granfino, vai na cozinha chamar mamãe, menino. Alô, mano Preta, siri pra moqueca, pescado por mano Zeca. Salsa, pimenta de cheiro, faz bom tempero, azeite de dendê. Vá depressa correndo, menino, chama a mamãe. Chegou o peixeiro Granfino. Peixeiro Granfino, vai na cozinha chamar a mamãe, menino. Simbora, gente! E diga a ela que tem sardinha, tem peixe galo. Peixeiro Granfino, vai na cozinha chamar mamãe, menino. E diga a ela que tem sardinha, tem peixe, galo e cavalinha. Peixeiro Granfino. Corre, vem ver essa mulher que chora. Leste pra gente da recordação. Chico traidor. Fala a verdade, não minto. Tudo que sinto é inspiração. Quando o carnaval passar, meu compadre eu voltar. Castigo nela pra aprender a não zombar. Respeitar o malandro da Portela. Eu ouço uma voz de gente. Estas rimas dos meus versos me traz submerso no mar da paixão. Enfrenta a revolta dos mares se não me aceitares em teu coração. Eu ouço uma voz, ouço uma voz que me chama. Corre e vem ver essa mulher. Esta paixão e exterminar toda esta dor. Ora vem, por favor, ora vem, vem, lararara.